Porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, menos egoísta, mais evoluída, mais consciente de sermos espíritos, nós não teremos tantas desigualdades. Eu queria consultar como é que nós estamos de tempo aí. Falta quanto tempo ainda, já? 5 minutos? É muito pouco tempo para a gente falar de iluminação, não é? Mas vamos escutar o seminário de Divaldo, quem puder. Se possível, depois até dar a sugestão da casa, adquirir, deixar na biblioteca, para aquelas pessoas que não podem adquirir, poderem também prestá-los gratuitamente. Então vamos ver, por exemplo, também, que para alcançarmos a iluminação, nós vamos ter que desenvolver uma qualidade chamada coragem, porque somos muito medrosos. Aliás, até a timidez, diz o Espírito Ramédio, é fruto do orgulho, em muitos casos, não sempre, mas muitos casos. Porque o tímido não suporta, morre de medo de ser criticado. E por isso ele não coloca a sua opinião diante dos outros, ele não fala nada, fica calado, para ninguém criticá-lo. Então pode ser, claro que além da falta de prática, do hábito de falar em público, é claro que a timidez pode ser, olha, causa do, olha o orgulho por trás até da timidez. Convidaria vocês a lerem o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. E no, um dos últimos capítulos, denominado O Orgulho e o Egoísmo, ele faz um verdadeiro tratado dizendo que até o egoísmo é fruto do nosso orgulho. Convidaria os senhores a lerem as obras do Espírito Ramédio, de Joana de Ângeles, do Espírito Hermance Dufô e muitos outros, e considerarem também a importância da oração e da meditação. Diz-nos Divaldo Pereira Franco, consultando conhecimentos do Oriente, que a oração é quando o homem fala com Deus. Vocês estão meditando ou estão esperando o avião passar? Estamos esperando o avião passar, não é esquecimento não. Então, a meditação seria justamente o oposto, é quando Deus fala com o homem, mas sobretudo Deus interno, o self, a centelha divina de que nos falam os espíritos, é nessa hora que nós descobrimos para que estamos aqui na Terra, quais são realmente meus valores. Será que eu não estou agindo dessa maneira para atender minha família? E vamos ver lá no Bhagavad Gita, no livro sagrado, a canção sublime do hinduísmo, o diálogo entre Arjuna e Krishna. E Krishna, a entidade veneranda, lhe fala que ele, Arjuna, é um príncipe Pandava e que deve combater os Kuros. E diz que os Kuros são justamente os seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus tios, e que eles são também os vícios e devem ser combatidos sem a menor piedade. E Arjuna cai em profunda melancolia. Ele questiona onde será realizada essa batalha. E Krishna lhe responde: no campo da consciência. Muitas vezes nós teremos que nos livrar de injunções de nossos pais, de maledicências, de verdadeiras maldições, de maldizeres que escutamos de nossos pais. Menino, tu não sabe de nada, tu não consegue nada. Raul Teixeira, no livro, no seminário A Força das Palavras, realizado em Brasília, o DVD se encontra na comunhão, nos comenta detalhadamente a força, a energia das palavras, sobretudo a dos pais, influenciando a felicidade ou a infelicidade dos filhos. Ou então aquele padrão de vida social muito alto que os pais acostumam os filhos, e quando eles, por suas vezes, vão ter o seu emprego, se não forem tão bem sucedidos quanto os pais ou quanto os seus irmãos, vão se sentir fracassados. Por que são fracassados? Nada disso. Não seria melhor os pais procederem como fez Bezerra de Menezes? Que em vez de dar o supérfluo, de dar carros, celulares, automóveis, dinheiro, presentes para os filhos, já que eles mesmos não podem se doar, Bezerra de Menezes tratava seus filhos como todos os irmãos, porque somos todos irmãos em humanidade. E na sua casa jamais houve o supérfluo, porque o dinheiro que ele ganhava repartia com os mais necessitados. Morreu na indigência, sendo socorrido.